Olá, caros ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Antena Web Show! Quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2014, eu sou o Carlos Bonaparte e é pois com muito gosto que estou com vocês aqui para mais uma edição deste espaço radiofónico. A edição de hoje vai abrir com dois nomes que eu gostaria aqui de destacar, mas eu vou começar por destacar primeiro o primeiro, não é? Que é o projeto Rio Lisboa. É um projeto muito interessante que nos traz sonoridades muito, realmente muito interessantes. E deste projeto eu vou aqui ressalvar uma das faixas, os Rio Lisboa, que lançaram agora em janeiro o seu álbum, e vamos aqui ouvir deste álbum, vamos ouvir uma música a Lisboa, não é? Uma música alusiva a Lisboa, chamada Um Rio em Lisboa. Gosto muito dessa música e vou partilhá-la consigo, já que é uma melodia. Isto é um pouco de tudo, fado, jazz, bossa nova. Este álbum aqui e ali tem um pouco de tudo. Vamos conferir assim que abrimos mais uma edição do nosso Antena Web Show. Já a seguir, logo depois, vamos ficar com o Néstor Lozinho. O Néstor Lozinho que nos apresenta um tema, enfim, que dá nome ao álbum. Chama-se Vai Viver a Tua Vida. Esta música foi-nos enviada recentemente por uma ouvinte da Rádio Internacional, que deixa, agradecemos o envio desse mesmo tema. É portanto, desse tema, do próprio álbum. É bom quando os ouvintes participam, quando os ouvintes colaboram, quando nos fazem chegar as suas melodias. As suas, no caso, a da pessoa que conhece, que canta, aliás. E gostei bastante deste trabalho. Assim que estas são as duas primeiras músicas da edição de hoje, de um Antena Web Show que hoje, amanhã, não vai trazer grande história. No sentido de as principais rubricas, aquelas que são diárias, vão estrear-se, digamos assim, ou vão regressar apenas na próxima segunda-feira. Vamos à música então. Começamos com Rio Lisboa e Um Rio em Lisboa. Vejo o rio nesta Lisboa, Bossa Nova, Madragoa. Ouço a lua chamar, o meu fado vai sambar. Canto da alma alegria e Ipanema moraria. Toco a noite ao chegar na saudade de te amar. Embarco minha alma numa canção. Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não há ninguém aqui com esse nome. Você se enganou, marcou o telefone errado. Já te falei, não me procures mais. Alô, quem é? Não acredito que és tu de novo. Querendo insistir, já é tarde, isto não são horas de ligar para mim. Por que é que não me deixas em paz? Queres saber se tu me queres ouvir? Então eu vou falar. Quantas vezes eu te liguei pedindo para voltar e tu nem te importavas com o meu coração. Coração, queres saber? Tu não sabes nem a metade do que eu passei. O que me fizeste eu não desejo a ninguém. E só agora eu consegui me levantar do chão. Vai viver a tua vida. Para aprender a dar valor. Depois destas duas músicas, segue-se agora uma outra música que eu gosto bastante. Gosto muito desta música, de um novo álbum também, da Cristina Branco. A música chama-se Se Fores, Não Chores Por Mim. É um tema muito bonito, da fadista, que tem aqui um triplo CD. Ela é que aposta mais no fado. Disse há pouco tempo, quando falou, então no novo trabalho, disse que esta era uma espécie de compilação das músicas que mais gostou, creio que são na maior parte da sua autoria, e inclui este álbum 3 temas novos. Um deles é este: Se Fores, Não Chores Para Mim. Vou então deixar aqui o ouvinte escuta desta melodia. É uma das que nós vamos ouvir já de seguida. Logo depois vamos chegar com uma outra que eu também gosto bastante. Esta já bastante mais antiga, de 1996, do fadista Carlos Macedo. E a música chama-se Gostei de Ti. São as próximas duas desta edição. A segunda parte vai trazer até ao nosso auditório nem mais nem menos do que isso. Algumas rubricas. Muito poucas. Só uma rubrica. Mas, aliás, há uma. Não há uma rubrica apenas, mas há enfim, não há tantas. Eu agora estava aqui a pensar. Se não há tantas rubricas como nas. Não há tantas rubricas como. Como agora fugiu, não é? Não há tantas rubricas como habitualmente. Minuto de Saúde não há, Justiça em Cena também não. Portanto, só por aí já há alguma diferença. Guia dos Astros também não há, No Mundo da Fama também não. Portanto, temos aqui já, não, enfim, coisas diferentes. Depois, sim, vamos ter daqui a pouco a rubrica Poetas, Leitura em Dia. Enfim, vamos ter várias coisas. Para já, deixo-vos então com Cristina Branco e o tema Se Fores, Não Chores Por Mim. Não vás embora tão cedo, ainda a noite fechada e os lobos urram de medo. No vidro da madrugada, não passes da nossa porta, a treva amada cidade, estendida como morta nas nuvens da tempestade. Não vás embora tão cedo, não entres no frio agreste e não me arranques do dedo o anel que lá puseste. Vás embora tão cedo, ainda é noite fechada e os lobos uivam de medo no vidro da madrugada. Não passas da nossa porta à treva amada cidade, estendida como morta nas nuvens da tempestade. Não vás embora tão cedo, não entres no frio agreste e não me arranques do dedo o anel que lá puseste. Se fores, não chores por mim. Não há vidas sem passado e a nossa ficou assim na letra de mais um afado. Se fores, não chores por mim. Vidas sem passado e a nossa ficou assim.

Já cá estamos ouvintes, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa que se intitula Antena Web Show, nesta quinta-feira. Estamos de volta então, depois de um intervalo que já lá vai. Abriu a segunda parte com a Baía de Cascais, dos grandes delfins. E agora vamos ficar com mais um momento interessante. É a rubrica Poetas, do Luís Gaspar. O mesmo Luís Gaspar que hoje nos vai trazer um poema de Arlindo Rodrigues. E o poema chama-se Liberdade. Ora, numa altura em que tanto se tem falado, tem havido os conflitos que têm havido na Ucrânia, houve aquela questão toda lá com o 25 de Abril, que ainda nem sequer chegou, ainda falta 2 meses, não é? Mais um bocadinho, mas pronto, já há a polémica que há. Portanto, vamos lá então para este poema chamado Liberdade, declamado pelo Luís Gaspar na edição de hoje da rubrica Poetas. Ser livre é querer ir e ter um rumo e ir sem medo, mesmo que sejam vãos os passos. É pensar e logo transformar o fumo do pensamento em braços. É não ter pão nem vinho, só ver portas fechadas e pessoas hostis, e arrancar teimosamente do caminho sonhos de sol com fúrias de raiz. É estar atado, amordaçado, em sangue, exausto, e mesmo assim só de pensar gritar, gritar, e só de pensar ir, ir, e chegar ao fim. De volta, leitor, depois desta rubrica Poetas, não é? Com o Luís Gaspar. Agora mais música, logo depois da rubrica Poetas e deste bonito poema que já aqui tivemos a oportunidade de escutar. Vamos agora ficar com mais dois temas, da Marili, no caso, Só Quero É Namorar. Logo depois, a Tina T, que nos canta Eu Não Sou Tua. São as próximas duas músicas desta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show. Vamos à música. Marili começa esta sequência com Só Quero É Namorar. Tu és aquilo que eu esperei para amar. Tu és aquilo que eu sonhei algum dia. Eu estou aqui para o que der e vier. Então por que essa tua correria? Eu até gosto do amor ao teu jeito. Eu até tenho um segredo profundo. E até sei que perdi a cabeça. Contigo iria até ao fim do mundo. Eu quero, quero, quero, quero namorar. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero, quero, quero, quero namorar. E assim devagarinho vai o nosso amor. Eu quero, quero, quero, quero namorar. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero, quero, quero, quero namorar. E assim devagarinho vai o nosso amor. Tu és aquele para quem quero viver. Tu és aquele que me faz mais feliz. O que dá tudo e me fez mais mulher. E me deixou fazer sempre o que eu quis. Eu até gosto do amor ao teu jeito. Eu até tenho um segredo profundo. E até sei que perdi a cabeça. Contigo iria até ao fim do mundo. Eu quero, quero, quero, quero namorar. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero, quero, quero, quero namorar. E assim devagarinho vai o nosso amor. Eu quero, quero, quero, quero namorar. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero, quero, quero, quero namorar. E assim devagarinho vai o nosso amor. Tu és aquilo que eu esperei para amar. Tu és aquilo que eu sonhei algum dia. Eu estou aqui para o que der e vier. Então por que essa tua correria? Eu até gosto do amor ao teu jeito. Eu até tenho um segredo profundo. E até sei que perdi a cabeça. Contigo iria até ao fim do mundo. Eu quero, quero, quero, quero namorar. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero, quero, quero, quero namorar. E assim devagarinho vai o nosso amor. Eu quero, quero, quero, quero namorar. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero, quero, quero, quero namorar, e assim devagarinho vai o nosso amor. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero, quero, quero, quero namorar, e assim devagarinho vai o nosso amor. Eu quero, quero, quero, quero namorar, as coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero, quero, quero, quero namorar, e assim devagarinho vai o nosso amor. Depois desta sequência musical, Tina T trouxe-nos Eu Não Sou Tua. Daqui a pouco há a Leitura em Dia para conferir. Uma rubrica da Rádio Universitária do Minho que tem, autorizadamente, claro, retransmissão aqui no canal 1 da Antena Web. Vamos daqui a pouco conferir para já Açúcar e Canela na voz da Susana. Logo depois És um Amor, a voz da cantora bragantina Tatiana, ela que até chegou a participar no Big Brother 2, acho eu, e depois gostava muito da Ruth Marlene e tal, e gravou um disco, e então tem este trabalho agora, És um Amor. É como se chama a música da Tatiana, mas antes temos Susana, Susana Pragosa, que nos canta Açúcar e Canela. Daqui a pouco então, Leitura em Dia. Até já! volta, ouvintes, depois destas duas melodias, agora vamos à nossa leitura em dia. Rubrica da Rádio Universitária do Minho, que tem retransmissão aqui na Rádio Interweb, no caso no Canal 1, e no caso mais específico ainda, no programa Antena Web Show. Vamos trazer até aos nossos ouvintes, nem mais nem menos do que esta, do que uma leitura em dia, que mais uma vez vai abordar um livro do Valério Romão. Eles dizem mais uma vez, para nós é a primeira, que o Valério Romão fará então parte destas nossas rubricas aqui no Canal 1 da Antena Web, no nosso Antena Web Show. Daqui a pouco eu volto para as de músicas que vão fechar a segunda parte do nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show. A terceira parte vai ser a maior, vai ser grande, mas ainda assim eu espero que gostes, espero que desfrutes bem connosco do nosso programa, do nosso... Aliás, eu disse as próximas duas e não serão duas, serão três músicas que vão fechar a segunda parte. Para já, deixo-vos então com estas melodias. Espero que gostem. Já sabem, eu sou o Carlos Naparte e depois com muito gosto estou convosco aqui no canal. A edição de hoje, já agora, deixe-me dizer, é um bocadinho mais pequena, é um feito, mas ainda assim é o que é possível. Hoje, amanhã, será um bocadinho mais pequena, mas depois voltará tudo então à sua normalidade. Para já, ficamos então com estas duas melodias. Aliás, com esta leitura em dia. Leitura em dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma edição da Leitura em Dia. Nesta edição de quinta-feira, cumprimos uma promessa já feita, mais uma obra de Valério Romão. Já por cá passou o primeiro volume da trilogia Paternidades Falhadas, a obra intitulada Autismo. Esta feita trazemos o da Joana. Esta é mais uma edição da Abismo. A moderna narrativa portuguesa tem na Abismo, de facto, uma âncora editorial muito interessante e muito importante. Novos autores, novas escritas, novos registros, saúda-se mais uma vez essa aposta e Valério Romão é um dos grandes nomes realmente em destaque, só se espera realmente, e não dá razão a Vasco Graça Moura, e esse é um dos grandes problemas da moderna literatura, mas é um desafio também ao fim e ao resto, em que grande parte dos escritores não têm a noção do que é o cano da literatura, se conhecem até Saramago, provavelmente até o leram mal. Fica aqui o registro. Valério Romão é um excelente narrador, um excelente escritor, conta boas histórias, excelentes histórias. O único empecilho que aqui está a designar, de facto, bons livros, os seus personagens normalmente têm pouca densidade psicológica, ou seja, são trabalhados, são retratos muito bem extraídos da realidade, muito bem conseguidos, a complexidade interior, daí o avanço espera-se para o romance, realmente não ocorre com aquilo que é um requisito essencial e fundamental para se designar e estarmos em presença de um excelente autor ou de um excelente romancista. De qualquer das formas, e também aqui só uma nota de rodapé, Abismo também, deste ano de 2013, passado, tem um excelente livro, um dos grandes livros de 2013, lá iremos um dia destes, A Maldição de Ondina, de António Cabrita, mas este sim, este autor tem tudo o que é preciso, quem não se lembra dele, as suas crónicas, e é um excelente escritor. Este, como foi dito no início, é o segundo volume das Paternidades Falhadas de Valério Romão, que nasceu em França em 1974. Mudou-se para Portugal, depois licenciou-se em Filosofia, tem trabalho na área do teatro, colaborou com o CCB e depois com o Teatro da Trindade, tem feito tradução, nomeadamente Samuel Beckett e Virginia Woolf, e ficamos à espera da continuação deste trabalho literário. Paternidades Falhadas, no primeiro era Autismo, um casal completamente disfuncional, e neste aqui é outra situação, simplesmente ainda muito mais dramática e muito mais profunda, arraiar o campo da neurose ou até da esquizofrenia profunda. Estamos em São Domingos de Rana, uma festa típica de fim de semana, naqueles casais de classe média, média baixa, futebol, umas bejegas, umas cervejas, uns termossos, umas caracoletas, e depois Joana é encontrada num quarto desse casal que os convidaram a amamentar, ou supostamente a amamentar, Martim. Quando interpelada por uma das visitas da casa, Joana diz: este não é o Martim, mas sim o meu Francisco. E aí, essa mesma personagem fica completamente abismada e percebe e entende que realmente Joana está a caminho da loucura. Isto é uma analepse e é depois que o autor, Valério Romão, irá realmente contar o caminho de Damasco que este casal, Joana e João, tiveram que trilhar numa suposta gravidez e depois tudo isto é desenrolado num cenário que é um hospital. O hospital é um termo simbólico já recorrente na obra de Valério Romão. Será o país, é Portugal, eventualmente, um hospital que poderia ser a casa das malucas, de doidos, em que tudo, ninguém entende nada do que se passa e depois a única pessoa que irá dar alguma atenção a Joana é realmente uma mulher da limpeza que, dentro da sua ignorância e da sua simpatia e até do seu bom franciscanismo, tenta ajudar esta alma perdida. Mais um degrau na construção destas paternidades falhadas, um excelente livro, e dá para perceber que realmente naquilo que é o primeiro requisito, Valério Romão é um excelente contador de histórias e manipula realmente a língua e a capacidade coloquial dos seus personagens de uma maneira realmente única e assombrosa. Mais uma passagem de Valério Romão aqui na Leitura em Dia, com a mais recente O da Joana. Esta é uma obra editada pela Abismo. De volta à leitura depois desta nossa leitura em dia, com a leitura em dia, portanto, com o António Ferreira e Sérgio Xavier, creio. Bom, foi a leitura em dia de hoje. Vamos daqui a bocadinho trazer mais rubricas. Para já fica a terceira parte em vista, mas deixo-vos com três temas para o fecho desta segunda parte. Querida Sara, a música na voz dos Rapariga Elétrica, à qual se junta também a música Conta-me Segredos, na voz do RT. Vamos fechar esta segunda parte com Rui Bandeira e o tema Loucuras de Amor. Ainda aproveito também nesta edição, na abertura da terceira parte, a música da Romana, do novo álbum chamado Diz-me. E a música chama-se Talvez Não Te Lembres. É a música que vai então abrir a terceira e última parte do nosso programa Antena Web Show. Eu, Carlos Bonaparte, volto daqui a pouco então com uma terceira parte que trará, aliás, muita, muita música. Para já, querida Sara, os Rapariga Elétrica. Querida Sara, deixa-me dizer, o dia nasce só para te ver. Ela tem de acordar para ir trabalhar e o mundo gira só por vê-la. Querida Sara, não vais levar a mal, mas tudo o que tu tocas torna-se fatal. E eu não posso deixar que tu leves do mar onde carrego a tua ausência. E eu já tentei levar-te comigo, imaginei raptar o teu olhar, fazer em ti meu porto, meu abrigo. Querida Sara, tens de entender, deixar que tu leves do mar onde carrego a tua ausência. E eu já tentei levar-te comigo, imaginei raptar o teu olhar, fazer em ti meu porto, meu abrigo. E eu já tentei raptar o teu olhar, fazer em ti meu porto.

mas não te lembras do que viveste a meu lado, do que aprendeste em meus braços, que hoje não queres dizer, talvez até nem te lembres que renasceste comigo. Estamos ouvintes, sejam bem-vindos à terceira e última parte do nosso Antena Web Show aqui no canal Mundo da Antena Web. Vamos nesta edição, já abrimos aliás esta segunda, terceira parte, aliás, com a Romana, o tema talvez não te lembres. E esta terceira parte vai ser preenchida apenas com música estrangeira, ou seja, fora do nosso país. E é cantada, na sua maioria, em inglês. Mas é por uma cantora romena que nós vamos começar. Sim, o tema também é cantado em inglês, mas é pela Roménia que vamos começar. Roxana Nemes. É uma artista que... Bom, que... tem já a sua carreira. Ela tem um tema até bastante sucesso. Cantado em romeno. Mas o que eu aqui vou trazer chama-se Give Me A Little More. E é então da cantora Roxana Nemes. Esta edição vai ainda contar com uma outra melodia de uma artista que também é bastante conhecida, como é lógico, esta é muito mais do que a Roxana Nemes, nem há comparação possível, a Celine Dion. Ela vai-nos trazer uma música muito bonita chamada Breakaway e logo depois vamos ficar com I Don't Care, a música da Ellie Goulden, ela que está nomeada para os Brit Music Awards e enfim, vamos ficar a saber se ganha ou não alguma coisa, mas pronto. Para já, ficamos com estes três temas. As portas da segunda parte abrem-se com Roxana Nemes e a música chama-se Give Me A Little More. From the fire in your words to the dagger in your eye, I just have to lay my body down. Go and lay my body down. I pretend to be asleep, but I know you hear me cry. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. But if I really wanna change, then I must admit that I'm the one to blame. If I could break away, cold to cold, for worse or better, if I could turn the page and last and say goodbye forever. But on the other side of yesterday, beyond the heartache, what if all I am without a pain is empty heartache? I could break away. Is it true what people say? It's dark as before dawn. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. Any hope we might have saved is too weak to let live on. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. Street. please don't close your eyes. Don't know where to look without them. Outside the cars speed by. I never heard them until now. I know you care. I know it has always been there. But there is trouble ahead, I can feel it. You are just saving yourself when you hide it. Yeah, I know you care. I see it in the way you stare. As if there was trouble ahead and you knew it. I'll be saving myself from the ruin. And I know you care. I used to run down the stairs to the door and I thought you were there. To shape to the comfort of us. Two lovers locked out of love. Oh, but I know you care. No, it has always been there. Though there is trouble ahead, I can feel it. You are just saving yourself when you hide it. Yeah, I know you care. I see it in the way that you stare. As if there was trouble ahead and you knew it. I will be saving myself from the ruin. I know it wasn't always wrong. But I have never known a winter so cold. Now I don't want my hands in your coat. But I still hope. Cause this is how things ought to have been. And I know the worst of it wasn't all that it seemed. Why can't I dream? Why can't I dream? Cause I know you care. And I know you care. I know you care. I know you care. I know it's always been there. E vamos seguindo, ouvintes, nesta edição do nosso programa, com mais música. A edição de hoje do programa Underdog Show vai agora trazer uma sequência de música espanhola. E há aqui um clássico para mim, que é a música do Enrique Iglesias, Si tu te vas, que é um grande êxito para mim. Música para mim memorável. Estamos espanhóis, então somos, se restringimos isto à década de 90, é indiscutível, não é? Realmente foi um sucesso indescritível, o de Enrique Iglesias. Logo depois vamos ficar com Pablo Alborán e a música Perdóname, uma grande música também esta que nós vamos aqui ter a oportunidade de conferir. As portas desta segunda sequência musical vão fechar-se ao som de um tema português. Há pouco disse uma sequência espanhola, mas por lá esqueci-me deste pormenor. Uma música em português chamada Despiu a Saudade, na voz da Ana Moura. São as próximas três que eu espero que vamos ouvir e que espero que gostem, numa edição de um Antena Show que é um bocadinho atípica, mas bom, é o que é possível. E então brevemente regressará toda a sua normalidade. Assim, lutamos continuamente para que tal aconteça, ou vá acontecendo. A seu tempo, as coisas vão retomando lentamente, é um facto, mas lentamente a sua normalidade. Vamos à música então. Ficamos com esta bonita música do Enrique Iglesias chamada Si tú te vas. Si tú te vas, te llevarás mi corazón. Y yo sin ti ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí

boca e assina escrita na palma da mão. Foram tantos anos sem imaginar o dia sonhado da noite mais louca nas ruas da vida com ela a dançar. Louca nas ruas da vida com ela a dançar. Despiu a saudade, sacudiu o pó, de regresso depois destas três musiquinhas mais calmas. Vamos continuar a acelerar nesta edição do nosso programa. Sim, acelerar, ouviu bem. Estou-me a referir a... Vamos começar de uma forma mais calma. Primeiro com Runaway, da canto, dos The Course. E logo depois I'm With You. Aliás, sim, I'm With You, da Anne-Sophie Patterson, uma cantora da Noruega que nos apresenta então esta sublíssima melodia, que é do ano passado, mas podendo também ser de uma altura qualquer. Ela é bonita de todas as formas. Vamos conferir então estes dois temas e depois vamos então ficar com música um bocadinho mais agitada. Vou trazer aqui a música Somebody That I Used To Know, um tema bastante conhecido, aqui na versão de Stephanie Graham, aliás. Ela não está sozinha, tenho um grupo com ela, aliás, até eu estou aqui usando o nome aqui ao contrário, porque não é provavelmente a Stephanie Graham primeiro, não. Isto é os Children com a Stephanie Graham, Somebody That I Used To Know. Logo depois vamos ficar com a grande Carrie Underwood. A música chama-se I'll Stand By You. Não é a original seu, é a original dos Pretenders, mas assim são as próximas sugestões. Daqui a pouco as despedidas desta edição do nosso programa. Espero que gostem da sequência musical. Runaway dos The Course é a primeira. Nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away. No!

look so sad. Tears are in your eyes. Come on and come to me now. And don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. Make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. And so, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me. Volta ao auditório depois destas quatro músicas. Pois muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição. Chegamos ao final do nosso Antena Web Show. Vamos voltar amanhã, mas eu tenho mais quatro temas para vocês que estão desse lado. É com estes quatro temas que fechamos as portas por esta edição, mas amanhã cá estaremos de volta novamente. Espero que gostem da última sequência musical que preparei para vocês, que vai trazer os seguintes intérpretes: Ultra Leve com a Chata, What Is Love da KTB, e logo depois vamos ficar com dois. Eu gosto muito destas músicas, trazem. Que saudades que eu tenho destas músicas! Bewitched com Just Hold On, e também a música dos Steps, chama-se Tragedy, é um original dos Bee Gees, mas aqui versão Steps. É assim que as portas desta edição se fecham. Aos ouvintes, muito obrigado pela vossa audiência. Nós voltamos a encontrar-nos amanhã às 10 aqui no canal 1. Fiquem bem, bom dia e até, olha, nas casas é boa tarde e até amanhã.